ligado. É o da rua, o Ariel. Então vai. Veneno é falar mal da vida dos outros. Muito feio, feio, é ganância. Aí pros olhos gordo, puxa o freio. Futuro reforçado, tu chupa. Pros decalcado, embaralhado, organizado, eu sei. Pequeque, amenizei para as fitas com o tempo. Até aprender que tudo é um momento. Então tá pensando que eu tô sem sentimento. É pouco pra entender. Desabei, pegui, tô aí, reagi. Vingança eu não quero mais, agora é puro lazer. Vai, eu vou ter que lembrar. Vou marcar de ver, não me ocupar, abandonar. Não posso me apaixonar, outra não me fez sorrir, outra já me fez chorar. Pra chave, aí eu vou com andador de Lego. Pra cada Nike o logo da força é 12 Jordan Vapor. Me perguntaram do meu coração, não sei qual é o paradeiro. Deve se encontrar por algum bailão enteado num balde de gelo. Eu vou ter que lembrar. Vou marcar de ver, não e vou comer, abandonar. Não posso me apaixonar, outra não me fez sorrir, outra já me fez chorar. Eu vou ter que lembrar, vou marcar de ver, não me vou comer a van. Não posso me apaixonar, outra não me fez sorrir, outra já me fez. Mais uma do DJ Pedro. Vai dar certo. Vida dos outros, muito feio, feio, é ganância. E pros olhos gordo, puxa o freio. Fucro reforçado, eu tô chupo. Puse calcado, embaralhado, organizado. Hoje eu sei, pequeque. Amenizei barato e tá com tempo. Até aprender que tudo é um momento. E toda pesada, tô sem sentimento. É pouco pra entender. Desabir, regui, tô aí, reagi. Vingança eu não quero não. Agora é só pular cê. Vai! Eu vou ter que lembrar. Vou marcar de ver, não e vou comer, abandonar. Não posso me apaixonar. Outra não me fez sorrir, outra já me fez chorar. Pra chavear eu vou com a da Gold Label. Marcada Nike com o logo da Poise 12 Jordan Vapor. Me perguntaram do meu coração, não sei qual é o paradeiro. Deve estar por algum bailão enterrado num balde de gelo. Eu vou ter que lembrar. Vou marcar de ver, não e vou comer a van. Não posso me apaixonar. Outra não me fez sorrir, outra já me fez. Eu vou ter que lembrar. Vou marcar de ver, não e vou comer, abandonar. Posso me apaixonar, outra não me fez sorrir, outra já me fez chorar. Mais uma do DJ Pedro. Vai dar certo. Vai ter um monte de perrapado, vai ter um monte de vacilão que vai querer ver seu mal, que vai falar pra você uma opinião, querendo que você aceite, pensando que é pro seu bem, mas na real é pro seu mal. E a frase que é pra levar, uma frase curta, que o trabalho duro ganha até do talento, tá ligado? O funk é um espaço pra todos, não tem exceção de ninguém, tá ligado? Onde vocês pisar, se vocês tiverem humildade de saber chegar, vocês vai ser bem-vindo e vai ser bem-quinto. E se vocês se unir ainda então, aí... Esquece. Eu vou ter que lembrar. Vou marcar de ver, não vivo, comer a van. pra me ver. Abaixa a via, eu